da Taxis Web 5827. A bordo 163, autonomia 3:45, alterna Guarulhos. Direita Indy Alpha, Conspirator 108.95, altímetro 1011, tamo ruim, boa noite, Web 5827. 1.09 está ajustado, direita Índia, esquerda Alfa, ponte Serra, torre 1895. Obrigado, bom feriado. Salvador, boa noite, 13258, sem informação. Romeu, autorização Fortaleza 370. Biscoito Fortal 370, já aprovado para cópia. Afirmativo, pronto para cópia. Prisão Salvador Fortal 370, rota Fisiolo 19, decola no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5463 transponder, controle Uno, 19.8. Autorizado Salvador Fortaleza 370, via Fezulo 19, Opaba, DTT Abuco e Fortaleza. Decola da 1-0 com curva esquerda, Momo Froti, 5463 o transponder, 1-198 é o controle, o 3858. Esse é o condutor 1-3 posicionado. Sim, vamos lá. 2509 é o número 2 na próxima. Autorizado, sem táxi, 3662. 5827, decola 2-3-4, controle 1-9 decimal 8. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, vovô. Controle, boa noite, Web 5827. 5827, contato radar 360 da EL. 360 da EL, 5827, código abridge. Bridge negativo, autorizado da EL. Da EL já ajuda, obrigado, 5827. Gonzalo, Oceania 6310, pushback, acionamento, portão 62. Retaguarda, minha reposição 6310, traço da TAM, vai passar a retaguarda. Fortaleza, Paraná. Pedir para eu ver? Autorizado, Pátio Índia, até o ponto de espera da 10, lá a torre 6895, ajustado 1011, bom voo. Pátio Índia, 2.0 10, 1895, ajuste 0119, boa noite. Xanema 3, 1-0, após a retaguarda, Tazir e Chimtax. Paulo Gon 889. Escuta. Autorização pro galhão, por gentileza. Cópia. Aqui, ó. Autorizado galeão 360 aprovado galeão. Rota via Pesolo 10, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida, poste Leida, voa. Brise, aonde intercepta a aerovia e sai com forno. 5464, transponde, controle 1 no 9.8. Então, galhão 360, conforme a 310, colada 10, curva direita, da Leda Bride, 5464 e o controle 19.8, tocou 1889. Botão 9, chama o controle, posicionar. Amarelo, obrigado. Para o táxi, a Xané 6310, são 160 bora, autonomia de 305 horas, alternando Natal. Para o táxi, Pátio Índia, 1895, no ponto de espera 14.011, ajuste, por favor. 1895, obrigado, boa noite. Tchan 3162, boa noite. Autorizado a linha e decolação no 0, vento 070 graus 059. Vento 3162, boa noite. 27. Estou no 3 para pushback em acionamento. 7. Você já pode abrir, sério? Resiste, 1251-3395, ordene diretamente com o mesmo. 251-3395, é isso? Confere. Obrigado, bom que estamos. T2224, cruzando 4000 para 3000, pode prosseguir para 2000 na Tordona? Passaria 2224, 2000, ajuste no 0 no 1, está livre LS, reporte estabilizado. Pode reportar. T262, decola 1242, controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3662. Contato radar 370, sai da PUCA. 370, PUCA, 62. Eu passarei 2224, uma milha de duna vai iniciar a redução. Passaria 2224, torre 118.95. Obrigado, boa. Salvador, boa noite, passaria 2224. Passaria 2224, boa noite, continua aproximação, repartir no externo, machado travado, ajuste no 01. Eu vou fazer. 04, 2000, ajuste 1011, está livre LS, reporte estabilizado. 3110, boa noite, uma capa de espera do 10. Baixada e travado, 2224, passarelo. Passarelo 2224, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 089. Livre 2224. Alo, tá 3258, para o táxi, tem 171 com 350 alterna João Pessoa. FTPOB? Tá 171 o POB. Sim, copiar táxi Índia Alfa 1895 com espera com a torre, Mi 11 ajuste, bom voo. Índia Alfa 1895 a torre com 1909, tá 3258. Marido 2224, no solo 47, livre à direita, solo 121, décimo 9. Liberando direito, 219, obrigado, até já. Obrigada. T04, torre 10295. 1295. Solo Salvador, boa noite, 2224, passarei, livrou. Chega via Alfa, Juliette, remota, passarei. Alfa Juliette remota. Não, não. É 310, livre decolagem, pressão no zero, vento 080 graus, 0 menos. Livre decolagem no zero, minha 310. Salvador, TAM 3858, no ponto de espera, boa noite. TAM 3858, boa noite, mantém ponto de espera dando zero. Mantém no ponto de espera, TAM 3858. 452685, TAM 3662. No 604, cheque trem, livre, pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 079. Eu mantive baixado e travado, 604. Na 6310, decolador 50, controle 119, decimal 8, boa noite. 98, boa noite. Boa noite, Xané, 6310, decolou, livra 1500, quando possível, direto, Aracaju. 6310, contato radar 350, será público. Vai cumprindo o perfil, essas coisas. Então, 3858, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, então 3858. O 604, no solo 51, livre à direita, solo 121, décimo 9. À direita, 1219, obrigado. Solo, mandou? Voo 604, Juliette, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, vai com 2, 604, obrigado. Alfa, Juliette, vai com 2. 850, livre de colagem, tensão no 0, vento 0, 70 graus, 079. Caridade, colagem no 0, tá 3258. Desça para 2000, ajuste no 0 no 1, está livre LS, reporta estabilizado. Para 2000, estado 10 no 1, livre LS, reportará estabilizado. 4298. Controle 1198, boa noite, 3858. Boa noite, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, 3858, 1600 na saída Momo. 3858, contato radar 370 da Momo. 370 da Momo, 3858. Bom, 889 com 137 a bordo, está com 4,35, alterna Brasília. Bom, 889-30, táxi até Ponte Férias da pista no 0, via em Pátio Indialfa, Ponte Férias Torre 1, noite décima 95, ajuste 1011. Pátio Indialfa, 1895, 1011, bom, 889, boa noite. Bom, só levou um. na 6310, chame Recife, 12545. Sente, vou entrar em Azul 4298, estabilizado LS da Unigel. Azul 4298, continua a aproximação, reporte no externo, baixado e travado, ajuste no 01. Botar no externo, baixado e travado, no 01. Boa noite, Gon 889, ponte espera da Pronto. 4298, passou de espera, baixar a travada. Quatro, dois, nove, oito, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Livre pouso, azul 4298. Gon 1889, mantenha ponte espera, dando zero, boa noite.